Você está ouvindo o Mexidão Cast, oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast! Olha só vocês! Hoje nós vamos fazer aquele episódio que a galera gosta, que a galera curte. Nós vamos fazer um episódio rapidinhas número 6, eu acho. Não tenho certeza. Eu sou o Thiago Mendes e estou na presença do meu amigo ilustríssimo, meu amigo Patrick Murta. É isso aí, pessoal. Tamo aí rapidinho. E rapidinho, nesse pique insano, nós temos também hoje a presença dele, meu amigo e irmão camarada Diego Mendes. É isso aí, na correria. Na correria, porque tá todo mundo trabalhando muito, tempo tá pouco e muitas coisas pra fazer ao mesmo tempo. É ou não é, meu amigo Patrick? Ah, cara, não fala não. Essa semana pra mim foi bizarra. Emprego novo, é edição de vídeo, é produção de vídeo, é criação de apresentação, é reunião. Essa semana foi, assim, uma semana épica. Uma semana épica. Eu sei como que é isso. E, meus amigos, como todo mundo já tá sabendo, os episódios de Rapidinhas do Mexidão Cast são aqueles episódios onde nós comentamos algumas notícias que nos chamam a atenção. E como sempre, notícias, né, maravilhosas. Sim, notícias que vão agregar o nosso conhecimento, né? Nossos conhecimentos gerais, veremos como seres humanos são seres que realmente merecem total admiração. What's going on? E meu amigo Patrick Murta, pra começar o episódio de hoje, eu vou começar o episódio com uma pergunta pra você. O que você acharia se você fosse servir? Se, vamos supor, você é um garçom do restaurante. E aí você... Ah, não, velho, você me desculpa, eu não tô fazendo MBA pra ser garçom, não, velho. Com todo respeito aos garçons, mas eu não me imagino sendo um garçom, cara. Não me tá imagino. Bom. Então, Diego, não, do jeito que você é cuidadoso, eu imagino, mesmo. Então, Diego Mendes. O Diego Mendes tem mais cara de garçom. Tem cara de garçom, caramba, rapaz. Fico servindo nada pra ninguém. Mas digamos que você tá lá nas garçonetes dos dias a dias. Ah, tá, eu tenho cara de garçom e tô nas garçonetes. Então, vamos lá, continua. E aí, depois de servir o seu cliente, você recebe como gorjeta um cartão da Mega Sena, de bilheteria, que é gorjeta. Você recebe o quê? Bilhete de loteria. É, cara, a princípio você já fala, né? Que cara, filho de uma égua. Eu quero dinheiro, né? Eu iria mandá-lo tomar naquele lugar, velho. Na real. Pois é. Pô, tô aqui trabalhando. Maluco. Você veio me dar papel, é, né? Não, papel? Ah, toma banho. Olha, cara, só. E como vocês agiriam depois que vocês soubessem que o bilhete é o bilhete premiado? Olha aí. Mas ele deu o bilhete já premiado ou ele deu o bilhete de zoeira e depois se fudeu? Ele, pelo que parece na notícia, ele deu de zoeira e se fudeu, né? Se fudeu. Otário! Otário! Zé Graça tem que se fuder mesmo, a menina tá lá, se fudendo na lanchonete, ganhando lá um salário bosta, contando com a comissãozinha de 10%, se o cara... Ou, nego que não paga 10% do garçom, cara, eu duvido da humanidade do cara, mano. 10%, pô, a conta deu R$30, vai dar 3, não pode dar 3 reais, velho. A conta deu 50, você não pode dar 5 reais pra um moleque que serviu direitinho? Sabe o que é bacana, cara, dessa notícia aí que o Thiago tá citando? Que ela tinha que acontecer o quê? Na cidade do senhor Homer Simpson, né? Springfield. Olha aí! Olha aí! É mesmo! É, ela é da cidade de Springfield. E pior que é bem coisa de acontecer no Simpson mesmo, né, cara? É bem história de roteiro. Ela ganhou aproximadamente, né, 38 mil reais. Só isso? Não é um prêmio assim tão grande, né? Provavelmente deve ter dividido. E uma coisa interessante é que, eu não sei se ela é boba, mas ela automaticamente devolveu o bilhete pro senhor depois. Só que o senhor teve o bom senso de falar que não, que ela quem devia ir resgatar o prêmio, porque o prêmio era dela. Oh, caramba! É isso aí! Ela mostra porque que ela é, com todo respeito aos garçons, né? Mas, cara... se ela ganhou o bilhete, cara, se ela ganhou o bilhete, o que ela tinha que inventar? Ela não roubou o bilhete, o cara não esqueceu, o cara fez, deu uma desgraça, deu um bilhete pra ela, foi, ganhou, cara. Ela ainda queria devolver? Mas, pelo que eu tô lendo aqui da notícia, e não foi um prêmiozinho só de 38 mil não, ô Thiago. Pelo que eu vi aqui, ela conferiu o bilhete, ela viu que além de ganhar 12 no primeiro bilhete, ela havia levado o prêmio de 38 mil no segundo. Ela ganhou, então, quer dizer, ela ganhou, foi 50 aí, meu filho. É. Ele deu dois bilhetes pra ela, um saiu 12 e o outro saiu 38. Ela deve gostar de ser garçonete. Né? Só pode. Você devolveria? O cara te deu. Olha, Diego, imagina, você servindo o cara, né? Você suando pra pagar. Você esperando o cara te dar 5 contos de gorjeta. O cara vai lá dar uma desgraça e te dá um papel da Mega Sena. Ou se eu... Então você acha que eu ia devolver? Se eu ganhasse, eu ia zoar a cara dele, velho. Porque se ele me desse um bilhete de... O cliente me desse um bilhete de loteria pra zoar minha cara, e eu vou lá e arranco, igual uma Mega Sena, por exemplo, e arrancasse dele uns 30 milhões... Ah, meu camarada. Eu ia ter que correr muito atrás. Eu ia agradecer ele. Valeu. Ele em alto estilo. Eu também agradeceria em alto estilo. Eu ia esperar ele voltar. Na hora que ele chegasse pra ser atendido, eu ia cagar em cima da mesa dele. Vai deixar de ser trouxa. É complicado, porque 38 mil, 50 mil reais. Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. Mas os 38 milhões que o Diego falou, dá. Ah, aí não dá. É? Porque Mega Sena a gente tem uns prêmios assim, né, cara? De uns 30 milhões e tal. As loterias lá devem dar uns prêmios assim menor, porque lá também deve sortear todo dia, né, velho? É, lá o porque prêmio. Porque aqui é tipo assim, você. Vai tirar uma vez por mês. Mas na verdade a loteria lá é um pouco bem diferente da loteria aqui. Aqui você tem que acertar os 6 números e ganhar. Lá você tem que acertar dependendo, né? Dependendo do estado, né? Que não é uma nacional. Mas dependendo do estado, você tem que acertar a ordem certa que os números são sorteados. Já pensou? Olha, é mais difícil. Né? É mais difícil, é sinistro. É sinistro. Pelo que eu vejo, principalmente em filme, não é essa loteria que a gente vai lá e marca os números que a gente quer, né? Eles compram um bilhete e esse bilhete tem um já marcado. É a surpresinha daqui, né? É, seria a surpresinha daqui. É isso. Meu amigo Diego Mendes. Oi. Você tem alguma notícia que você gostaria de comentar depois dessa pérola? Tem, cara. Olha aí. Tem sim, cara. Uma coisa até que eu li e achei interessante, que é o quê? É, atualmente, né, o jogo GTA V, ele tá no auge, né? Tá aí no seu auge, tem aquela febre, todo mundo quer ser um ladrão de carro barato. O que que acontece? Eu recentemente vi que um desenvolvedor de aplicativos, cara, o nome dele é Mike Di Giovanni. Nossa, caraca. Di Giovanni. É, isso aí, isso também. Então, era só ter lembrado do pai do Wesley que eu conseguia falar o nome, mas tudo bem. Mas vamos lá, então o que acontece? Ele desenvolveu o quê, cara? Ele tava jogando o GTA 3, no caso, e ele achou o seguinte, que pra jogar esse jogo numa tela de 47 polegadas, ficava meio complicado, cara, que pra ele tava parecendo que ele tava jogando um mapa e não o jogo. Então o que que ele fez? Ele desenvolveu um aplicativo que o mapa, ele foi passado para o Google Glass, né, que é aquela telinha lá no... que aparece no óculos de quem tá usando lá, aparece determinada coisa. E aí, o que que ele fez? Ao invés de usar o óculos para poder jogar, não. Ele passou a imagem do óculos para uma tela, no caso, vamos dizer que seria essa mesma tela de 47 polegadas, para projetar o mapa. Então, numa tela, ele joga o jogo normal, e nessa outra tela, né, fica só o mapa. Entendeu? Não que na tela que ele tá rodando o jogo ali não apareça o mapa. Aparece, porém seria como um mini mapa. Então ele tem um mapa gigante e um mini mapa. Vou ver, mas tipo assim, eu curto GTA e tal, mas GTA 3 é tão bom assim, cara? A ponto do cara perder tempo criando um aplicativo só pra... É. Então, o que eu acho mesmo, que agora eu vou falar como desenvolvedor, o que eu acho é que o cara queria fazer alguma coisa relacionada ao jogo. Com a ascensão do GTA V, ele criou o mapa para GTA 3 para o Google Glass, e aí ele já tem uma visão para poder desenvolver. Exatamente. O GTA V, né? Exatamente. Eu acho, na boa, tem um pouquinho a ver com o que você falou, mas eu acho que ele tá querendo aproveitar o hype do jogo. Tá todo mundo falando de GTA, vou criar uma idiotice sobre GTA, que aí eu vou virar notícia. É, não, porque às vezes, cara, ele tava usando esse aplicativo que ele criou pra uso próprio de versão dele. Bem, mas GTA aí, 3 como... é tão bom assim, cara? Então, mas aí como o GTA V entrou nesse auge, ele deve ter resolvido, vou divulgar, eu cara. Eu acho que ele já fez pra se divulgar, velho. Eu também acho que ele já fez pra se divulgar. Também, Google Glass, acredito que sim. Tanto que ele chegou e falou que ele planeja adaptar o GTA V nesse aplicativo dele. Então, quer dizer, tipo, o jogo não tinha sido lançado e ele já entrou naquela onda ali. Não, vou no trilho ali que vai. O Google Glass é um gadget muito novo, quase ninguém tem. Só desenvolvedor que tem. Não, então, a partir do ano que vem, ele disse que planeja disponibilizar o aplicativo ao público. Quer dizer, já vendeu, né? Eu acho, igual eu tô falando, eu acho que ele é desenvolvedor... queria fazer alguma coisa diferente, aproveitou o hype do GTA V e fez o mapa pro 3, porque, obviamente, trabalhar com versões anteriores sempre é mais fácil do que as versões mais novas. Agora ele já tem, até quem sabe, um possível patrocínio da Microsoft. Olha aí, olha aí. Exatamente. Desenvolveu uma aplicação nova pro Google Glass. É, com certeza, olha. O cara não faz nada, hoje em dia ninguém faz nada por acaso e à toa. Agora, uma coisa que me faria comprar o Google Glass era se ele pudesse medir poder de luta das pessoas que eu olho. Oh. Eu olhar pro Diego assim, se ele me desse lá poder de luta, 30. Ah, tá. É, tipo aqueles visores do Dragon Ball. Justamente. Daí das equipes lá do filme. Isso me faria me comprar um Google Glass. Eu acho que alguém fez um fanfilme zoando isso, inclusive, né? É mesmo? Eu acho que tem no YouTube. Ah, sempre tem, cara. Inclusive, cara, você sabia que esses visores dessa equipe do Freeze que você tá falando, ô Patrick? Quando você vai procurar eles pra poder comprar aí nesses. Como fã mesmo, sabe? Essas artes e tudo mais, e tem esses visores. Esses visores chegam a quase R$180, cara. Bacana, se for bem feito, vale a pena, só. Porque não é caro, é a gente que não tem dinheiro. I don't believe it! Patrick Murta. É, vamos falar de coisa pouco. Se saísse um aplicativo desse para o GTA V, você teve vontade de jogar o GTA V, cara, ou, Patrick? Querer não é poder. Eu disse nos games de 2013, você lembra esse episódio? Lá atrás, eu disse que o GTA V era o jogo que eu mais esperava do ano e continua sendo, cara. Só que eu tô sem tempo nenhum, velho. Eu tô realmente, esse mimimi é velho, o pessoal ouvinte que, a gente tem esse mimimi há 2 anos, não é, Thiago? Puta que pariu, eu não mudo esse mimimi, mas é sério, velho, eu tô com o Zelda aqui, um jogo muito foda, muito maneiro, que eu não tô, fiquei uma semana sem jogar por falta de tempo. Skyrim, a mesma coisa, finalmente, né, antes tarde do que nunca, peguei o Skyrim, mas não tô com tempo pra jogar, tá foda, velho. Você tem uma ideia, velho, até hoje eu não joguei o Bulletstorm. Nossa. Eu comprei naquela promoção da live. Há 2000 anos atrás. É. Diego Mendes. Oi. Você venderia um rim pra comprar GTA V? No momento, sinceramente, demora um pouquinho pra me conquistar. Eu sou, como nas línguas do Patrick, eu sou um herege. Eu não curto GTA. Ah, é uma bicha. Eu vou não te falar curto mesmo, mas não sei. Eu não tive também uma grande experiência com ele a fundo, não. Eu joguei vamos dizer que um suficiente. Os vídeos me chamaram bastante atenção. Ih, o que te chamou atenção foi o Jovem Nerd, rapaz. Se o Jovem Nerd falar, rapaz, que o corpo é gostoso, você come, pode falar. Não, eu tava assistindo os vídeos do Leon, inclusive, cara. Sua bichona. Ô, mas sério, velho. E principalmente o modo online. Falou de modo online. Já pensou, Ellison? Eu, você, Diego, Esther, monta uma gangue e vai assaltar. Ah, mas GTA 4 já tinha online maneiro. Mas já? Já tinha online, mas não era... como eles estão programando agora, mas já tinha um modo online muito foda. A gente pode fazer isso, eu, você, Sterne, Diego, de uma maneira muito mais foda ainda que é no Velho Oeste, rapaz. Pois é. E Então quer dizer que o Diego Mendes não gosta de GTA? Cara, até hoje não me conquistou, não. O Diego, Thiago, ele não tem credibilidade nenhuma. Ele comprou Dead Space aí até 3 semanas atrás. Ele tava falando que o jogo não tava chamando a atenção dele. Um cara desse tem que tapa na cara. Você é louco? Você não inventa, não, cara. Desde a primeira vez que eu joguei ele, eu falei com você que o Dead Space era um jogo foda. Você não vem, não? Tapa na cara, isso. Você não vem, não, cara. Você não vem inventar, não. Olha, olha. Diego, falei. Se eu não falei. Credibilidade do Diego mesmo tá abaixo de zero. Diego só sabe jogar Candy Crush agora. Oh. Ai, nem. Oh, não, para com isso. Para, Patrick. É. Vamos usar o foco aí que você tá inventando. I don't believe it! Meu amigo Sir Patrick Murta! Cara, você sabe que a semana tentaram roubar meu carro, né? Sim. Pois é, rapaz, ladrão. Sinceramente, eu tenho horas que eu tenho uns pensamentos de extrema direita, velho. Na boa, porque o ladrão esperou dar umas 5h50, hora de ir embora, pra quebrar o vidro do meu carro e tentar roubar uma mochila que tinha prova dentro e ele achou que tinha notebook lá. Ou seja, eu me fudi, ele não roubou a mochila, não roubou as provas. Já pensou se ele roubou as provas, ia estar fudido de verdade, né? Ia realmente mal, mas não roubou. Então, ladrão que tentou roubar o Patrick, da próxima vez roube as provas. Não, na próxima vez, saiba que no meu carro não tem nada. Mas sério, o cara não levou nem o CD player, ele queria só a mochila mesmo. Mas enfim, então tem hora que dá um pensamento de direita, cara. Tipo assim, de quebrar a perna de um ladrão, de dar porrada num ladrão até ele desmaiar pra ele aprender, nunca mais roubar um cara que tá ralando pra caramba. Tipo assim, velho. Eu gosto de ver ladrão se fuder. Ah. Ver um cara se fuder bonito. Cara, eu também tenho esse pensamento aí, viu? Um cara se fuder bonito, o Diego contando. Lembra uma vez que o Diego contou que roubaram o celular dele no centro? E uma notícia que me agradou aqui é que o cara. Que te agradou? Cara, agradou. Eu fiquei feliz, cara, quando eu li essa notícia. Eu fiquei feliz, sério. Pode me chamar de nazista, pode falar que eu não penso nos direitos humanos, pode falar o que for, mas ladrão tem que se fuder, velho. Deu uma notícia aqui que eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, esbocei um leve sorriso, senti um pouco mais leve. Ficou gargalhadas? É, eu dei gargalhadas, eu vi pássaros. Foi o seguinte, rapaz. Teve um ladrão que ele é um famoso filho da puta. Ele invadiu a casa da mulher, que provavelmente trabalha pra ter o que ele não tem, né? E roubou a casa dela. Só que o cara é tão filho da puta que ele deu aquela. Sabe aquela cagada? Sabe aquela. Assim, caprichada? E sai até fora da água. Obrigado. Ele tolosco, sinistro. Ele só de sacanagem deu aquela cagada, velho. Só de sacanagem. A mulher, olha o que, que a mulher fez. Chegou em casa, viu, me roubaram. Ah, tá, esse cocô aqui. Ela enviou o cocô para um laboratório que fez um exame de DNA e conseguiu prender o filho da puta. Agora, e ele literalmente ele foi preso porque ele fez merda. Literalmente. É? E cara, eu fiquei feliz demais. Eu fiquei feliz demais que ele quis dar uma de malandrão, roubou a mulher, quis dar uma de malandrão, vou cagar aqui pra zoar a cara dela. E se fudeu. Muito, mas muito bonito, cara. Eu queria... Tem que falar, né, que isso aconteceu nos Estados Unidos, né, em Oklahoma. Já pensou? Será que a polícia daqui vai fazer um exame de DNA no cocô? Eu acho que não, cara. Se fosse no Brasil, isso não teria acontecido nunca. Aqui é meio sinistro, viu? Mas eu fiquei feliz. Agora eu fico imaginando, né? O que a gente poderia usar pra prender ladrão? Que o cocô foi algo inusitado. Eu nunca vi algo de tão longe. Eu também me surpreendi um pouco com essa notícia, né? O cara vai lá, dá uma cagadinha. E por causa dessa cagadinha ele se fudeu. Nessa tentativa de roubo na sexta-feira, um cara lá do meu serviço estava me contando uma vez que tentaram roubar o carro da prima dele e foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Quebrou lá o carro, arrombou, na hora que foi ver, não tinha nada. O cara, de sacanagem, eu acredito que seja de sacanagem, ele contando, o cara deu uma cagada no banco de trás. Ele deve ter ficado puto, que não encontrou nada pra roubar, e ainda deu uma cagada no banco de trás do carro, velho. Que é isso, velho? Cara, puxa vida. Cara, filho da... né? Você que é ladrão, olha, eu contra garçom não tinha nada contra, contra ladrão tem tudo contra. Eu quero que você se foda, seu filho da puta. Simplesmente isso, cagando ou não cagando. This is Sparta! É de se assustar com o que os caras podem fazer, né? Você sabe, eu tive um carro roubado, né? Pois é, você fazendo a entrevista de emprego, né? Conta aí pra gente. Então, eu fui fazer uma entrevista de emprego na época e cismei que eu tava atrasado, fui de carro. Foi o tempo de eu entrar e fazer a entrevista, na hora que eu saí o carro já não estava mais lá. Mas você esqueceu a chave no carro? Como é que foi? Não, o cara levou o carro embora mesmo, abriu. Danado. Na raça, levou na raça. Na raça. Na Pô, velho, deve ser um sentimento de impotência muito filho da puta, né? É porque eu, no momento, cara, o que passava pela minha cabeça é, porra, eu estacionei o carro em algum lugar e esqueci onde estacionei. Caraca, você teria coragem de fazer uma coisa dessa? Pois é, mas na hora você não acredita, né, velho? Não acredito, é verdade. Não acredita. Na primeira coisa que passou na minha cabeça, eu devo ter estacionado mais pra cima. E dei, só depois que eu enterei a quarta volta no quarteirão, eu falei, puta que pariu, me levaram o carro. Nossa, velho, mas você não chorou, não? Eu choraria, velho. Ah, chorei pra caralho. Eu liguei pro meu pai, eu tava desesperado. Pai, roubaram o carro. Você pagando o carro ainda. Pagando o carro ainda, mas levaram o carro. Como é que a gente não fica feliz quando o ladrão se fode, velho? Pois é, só tem que se fuder mesmo. Eu ainda digo mais, se eu fosse o policial que prendeu esse cara, eu riria na cara dele. Não, eu cagava no peito dele, me deixou de otário. Follow the rules of the road, baby. Fast, baby. It's in the game. I don't believe it! Um comentário rápido. Vocês assistiram o trailer que a abertura do Simpsons que o Guilherme Del Toro fez? Não. Vi não. Fizeram? Cara, nossa. Thiago, entende uma coisa. A partir dessa semana, eu e o Diego trabalhamos. Só você que continua sem trabalhar. Desde a semana... Não é, Diego? Desde a semana passada nós trabalhamos. Velho. Você é o único que não trabalha. Você é o único que viu essas paradas. Jogou o beta lá do Battlefield, só você, velho. É. Diego e eu tava ocupados demais trabalhando. Então, gente, o Guilherme Del Toro dirigiu uma das aberturas dos Simpsons, né? E parece que vai ao ar ainda essa semana. E ele pegou como referência várias obras do cinema que ele dirigiu e que ele não dirigiu. E ficou uma abertura muito legal. É, tem o... Você já viu a abertura? Já, saiu semana. Ah, tá. O link, inclusive, tá aí, se vocês quiserem dar uma assistida. Pois é, né? O conteúdo Simpsons anda tão bosta, né? Que a abertura tem que chamar atenção. É, mas a abertura dos Simpsons, ela é uma coisa legal desde muito tempo, né? Agora, você sabe uma coisa legal que... Essa, sim, é muito legal? É o melhor reality show da TV brasileira. Voltou a aprender com o Tom Petty Justus, rapaz. Isso, sim, é uma notícia boa. O Aprendiz voltou. Isso, e o Roberto Justus já voltou chutando bundas. É. Ele é muito foda, velho. Ele xinga pra caramba. Tipo assim, eu sei que a edição ajuda ele, mas é muito maneiro ver ele na reunião, velho. É muito maneiro. Esse é um reality show. Eu acho engraçado o jeito que ele fala antes de demitir, né, velho? Você está demitido. Tipo, mó secaço, né? É. João Dória era um bom apresentador, mas eu acho que o João Dória era muito mais robótico que o Justus. Agora, uma reunião foda que seria Roberto Justus e um dos conselheiros João Dória. Já pensou? Aí sim, aí sim. Como é que é? Como é que você falou? John Doria foi o cara que apresentou os últimos agora. É, os dois últimos. Já pensou uma sala de reunião com Justus, o Doria e o Walter? Nossa, seria sinistro. É, o ouvinte vai saber melhor, né? Porque ou então não, tem... né? Ou então não. Oh, mas é sério, o Aprendiz é um programa muito foda. Vocês têm que assistir. Não é só pelas tiradinhas, não, mas dá muita noção de mercado, de como se portar em reunião. É muito maneiro, velho. Vale a pena mesmo assistir. É muito bom. É, eu não tomei um nojo de reality show desgramado. Eu não assisto televisão, né, mas eu não assisti na televisão, assisti no YouTube, velho. Ah, é? É. Ah, então é outra história. É. Mas é maneiro, velho. E a prova... Nossa, a gente tá mudando de assunto pra caralho. Olha, é. Mas enfim, mas fica aí a dica do Patrick. Assista o Aprendiz, que é maneiro. Sou foda. Sou foda. Ah, cara, não, eu não posso deixar de falar duas notícias aqui, cara. Essas eu tenho que colocar no programa. Patrick, você acabou de falar que adora ver ladrão se ferrando. Isso, cara. Teve mais uma forma dele se ferrar? Tem, cara. Não, e essa aqui eu achei ótima. Manda aí. É o seguinte. Põe aí pra todo mundo ler. Vou colocar. É o seguinte. Um traficante. O cara é um trafica. Olha aí o link pra vocês. O cara é um traficante, né, Patrick? E o que ele fez? Ele enviou um SMS ao policial por engano. Como assim? O cara foi mandar uma mensagem, tipo assim: aí, meu bem, delícia. Tô com o dinheiro aqui, pá, vamos festejar. Toma tinta aí, seu otário. Caramba, só porque mandou o número errado. Isso, ele foi mandar uma mensagem. Na mensagem ele tava falando sobre venda de droga. E os caras, beleza, demorou, vamos pegar o otário. E aí foi lá e grampeou ele, cara. O cara tem 33 anos lá em Nova Jersey. Mas será que isso, meu? Desculpa, porque o Obama, ele anda ouvindo até o nosso podcast, você sabe, né? Ah, com certeza. Até o nosso podcast, ele tá de olho, ele tá ouvindo e tal. Será que não é uma desculpa? Ele foi pego aí nessas escutas? Não, provavelmente, né, cara? Provavelmente ele foi pegando alguma coisa assim e eles estão falando que não, né? É. E a outra notícia, então, cara. Só aproveitando o gancho aqui, ó. Todo mundo tá cansado de saber que o Obama anda espionando as coisas, né? Então você, meu querido, que gosta de tomar banho com o celular, com a câmera do celular, cuidado. Cuidado aí. Como assim tá tomar filmado? Banho se filmando? É novo, não, é novo tipo de cara isso aí? Se não, filmar, ó, tomar banho? Eu só posso dizer isso porque ultimamente você eu tenho visto coisas. Filmando tomar banho. Eu ando. Eita! Caramba! Então, em breve no Mexidão Rocks, tá? Às sextas e quintas, tomando banho com o Thiago. Olha aí, ia dar um programa legal, cara. Caramba! Sou foda! Sou foda! I don't believe it! E aí, cara, seguinte, uma outra notícia aqui que eu, sinceramente, iria ficar hiper mega master fodamente feliz. Caraca. Cara, que é o seguinte... Um americano, né, lá. Um americano dos Estados Unidos. Ah, achei que era ele. O nome do cara é um Reggae. Reggae. Isso, Reggae Night. Seguinte, cara. Não, até eu ia ficar cantando essa música depois disso, cara. O cara, velho, ele foi lá checar o saldo da conta bancária dele em um dia comum. Um dia nada pra fazer. Ah, vou olhar o saldo da minha conta ali pra eu poder chorar um pouco. Tá tipo eu, deixa eu ver quanto tá negativo a minha conta. Isso, eu também. É tipo isso, eu faço. Não, deixa eu ver quanto que já tá minha linha aqui, porque o pau tá quebrando. O cara vai lá checar a conta dele, cara. E o que que o cara acha no saldo dele? O cara acha exatos 4 trilhões de dólares. Oh, awesome! Caralho! caralho, velho. Eu sacava tudo que eu podia na hora. Eu sacava na hora. Cara, eu já fazia uma transferência pra minha conta lá nas Ilhas Malvinas. Como ele foi, como notícia, com certeza ele perdeu esse dinheiro, né? Agora, com certeza. Como é que foi que ele perdeu o dinheiro? Cara, o cara, ele foi lá e contou a emissora que tinha boas intenções de aplicar o dinheiro. Caraca, eu sacava tudo na hora. Nossa, velho. Nossa, velho, essas coisas não acontecem comigo. Não, olha o que o cara falou. Ele contou pra emissora que ele tinha boas intenções para aplicar o dinheiro. Eu também teria, eu ia aplicar. E que usaria 3 trilhões para amortizar parte da dívida nacional nos Estados Unidos, que ultrapassa 16 trilhões. Isso, exatamente. Só que o erro durou só algumas horas, porque a instituição bancária pediu pra não ser identificada, a regra entrou com contato, então precisa corrigir o saldo. Caralho. Tipo, a instituição entrou em contato com ele e falou assim, ó, não conta o nosso nome não, e que nós vamos corrigir a parada. Cara, deve ter dado uma graninha pra ele, pra ele não processar. Com certeza. Eu também teria boas intenções, cara, em investir em viagens pra Europa, em investir em carros, em imóveis, cara, são ótimas intenções. Não, ótimas intenções, concordo. Nossa, eu ia fazer muita coisa. Eu tentaria sacar o máximo que pudesse e foda-se o banco, não quero nem saber. Que isso, velho, eu já só falava no máximo com a dona Xepa, falando, demorou, vamos ali correndo fazer um saque ali. Nada, meu vamos filho, eu vou ali na Euroville e compro uma BMW no débito. Já pensou? Também. Que nojo que deve ser, hein? Também, cara, também. Eu vim comprar um carro. Não, cara, você tá falando, tem uma outra loja também que vende umas Ferraris, Porsche. Já virava pro cara e falava assim, ou já chegava lá e falava assim, o seguinte, separa essa metade aqui pra mim, vou passar no débito. Não, vocês com cartão salário, não, ia ser muito louco, velho. Não é, cara, quanto salário. Quanto salário. Oh, eu só tenho débito, vocês aceitam? Aceito. Então separa pra mim uma dessa, um Porsche e um outro. Caralho, já pensou, velho? Ia ser muito foda, velho. Ia ser muito foda. O cara. Não, pode passar aí, passa isso, pode passar no débito. Na hora que passasse, velho. O cara, nossa. Tem certas alegrias que eu nunca vou ter na vida, mas eu queria ver, velho. Cara, eu consigo imaginar o Patrick em todo o seu nojo e chegando na loja. Não, passa no débito. Não é? Eu já estou chato, gostei desse carro. Passa no débito. Aceita débito? Não é? Não, velho. Não, não aceitamos débito aqui. É a única forma de pagamento que eu tenho. Passa lá, só. Não, qualquer coisa você passa aí o carro e. Ah, coloca. Eu aceito até cartão 50, de crédito. Você fala com o vendedor assim. Sei lá, é tipo 50 mil de gorjeta, tá bom pra você passar meu cartão? Bom, olha aí. Você já. Olha aí. E 50 mil, rapaz? 50 mil. 50 mil não vou. Ah, cara, o dinheiro não é seu mesmo, você não vai ficar com ele, cara. Não ia dar nem pra minha mulher 50 mil. Olha aí. Ai, investir em jantares, eu ia passar a tomar café da manhã no porcão, olha aí, já pensou? Não, naquele da torre lá, só. Cara, o mundo é pra quem tem dinheiro. A gente tá nele é de intruso. Acho que tá bom, né? Hoje foi um podcast de rapidinhos que a gente não falou de nada de entretenimento, né? A gente só doou mesmo. Geralmente os outros rapidinhos a gente falava uma coisinha de cinema, uma coisinha de... Hoje a gente só falou de zoeira, né, velho? Hoje foi Ficou bom, sou. Ficou bacana. Mas a vida é uma zoeira, pra que se levar a sério, né, cara? Tem tanta coisa aí, tem hora que a gente tem que só se divertir e rir. Verdade, com certeza. Excelente. Ok. Só um toque aqui, galera. Quem curte games, saiu os demos de Battlefield 4, então você que tem PlayStation, Xbox, PC... Eu tenho Wii, eu vou poder? Então, pra Wii não, né? Ah, tá, mas tenta jogar Zelda aí no seu Xbox. Olha aí, já... Tenta jogar um Skyward Sword aí. Olha aí. Enfim, eu joguei, não vi nada demais, é um jogo pra mim normal, então... Mais pra frente a gente fala mais detalhadamente sobre isso. Então, meus amigos, Diego Mendes, Patrick Murta, se você quiser falar com o pessoal do Mexidão Rocks, como que faz? Cara, se eu quiser falar com o pessoal do Mexidão Rocks, eu ligo pra você, ligo pro Patrick, ligo pra mim, pro externo. Olha aí. Você chama no Skype. É, pode chamar no Skype. Não é isso não? Olha só. Cara, se os ouvintes quiserem falar com a gente, conosco, ia pagar um professor de português pra ser um débito também. Se você ganhar, eu ia pagar no débito. Mas há coisas que não adianta investir seu dinheiro, que não adianta, é dinheiro jogar fora. Olha aí. Mas a gente aprende na escola da rua e assim mesmo. Então, cara, pra falar com o pessoal do Mexidão Rocks, pode, né, deixar aí num contato através do formulário de contato do nosso site, né, que tá funcionando. É só preencher lá e enviar pra gente, ou então pode também mandar e-mails pra gente pelo mexidãorocks@gmail.com. Isso, mas qual que é o nosso site? O endereço? mexidãorocks.com.br. Excelente, se quiser entrar em contato conosco através das redes sociais, meu amigo Patrick. Ah, cara, é no facebook.com/mexidãorocks, inclusive hoje o bicho tava pegando lá por conta de uma postagem lá sobre o Naruto, né? É, rapaz, tá, o negócio tá... É. Tá foda. É, ou então no @mexidãorocks no Twitter. É complicado, porque o povo... os posts, eles são referentes ao mangá. Eu tenho que explicar isso aqui rapidinho, que é o que a gente lê no mangá. E a gente tenta não passar tanto spoiler. Ah, não. Porque... Posta a imagem do cara morrendo, o cara tomando soco na cara. Não é spoiler. Ah, bom. É. Ah, bom. Mas a gente tenta. Ah, não. O conceito de spoiler do Thiago tá ficando defasado. E sabe o que é mais legal dessas postagens sobre o Naruto lá na página do Mexidão Rocks no Facebook, cara? É que eu não entendo nada e a galera... Pô, que legal! Teve um dia lá que era uma página mostrando só o pessoal se olhando. Aí todo mundo, ah, que legal, não acredito. Caraca, Naruto deve ser muito bom, velho. Uma página de nego se olhando, o pessoal tá gozando litros aqui. Mas enfim, o pessoal tá um pouco... Tem umas pessoas que estão um pouco nervosas, porque o post é um pouco antigo, e eu tô tentando atualizar os posts com o tempo. E o pessoal esquece que a gente trabalha, que a gente não tá por conta disso também. Então, tem hora que dá uns conflitos de ideia lá no site, mas é nada demais. Então, se você tiver opinião sobre Naruto ou qualquer outro anime, pode mandar lá no Mexidão, na página do Mexidão Rocks, que a gente tá lendo. Oh yeah! Se você quiser deixar um comentário aí no nosso site, meu amigo Diego. Diego já falou, velho. Desculpa. Se você quiser deixar um comentário no nosso site, basta acessar o Mexidão Rocks, escolher o post ó podcast. Isso, e deixar Diego seu comentário. Já falou, velho. Ele já falou o endereço do site? Não, ele só falou o e-mail, não? Não, falou o endereço do site, seu louco. Falei sobre o formulário. Perdão. Nossa. Se quiser entrar em contato com meu amigo Patrick Murta através das redes sociais, agora mais tímido porque eu levei uma sacada. Cara, vai ser difícil entrar em contato comigo, viu? Eu não tô acessando... Eu já não estava, né? Aí quando eu comecei, eu inventei de procurar emprego, aí agora que eu não tô acessando mesmo. Mas pode ir lá no @PatrickMurta no Twitter e ver o que o Bullbox ou o Raptor tem postado lá. Olha aí. Se quiser entrar em contato com meu amigo Diego Mendes... Comigo pode ser pelo facebook.com/Diego Mendes ou então no Twitter através do @DiegoTMendes número 7. Se quiser entrar em contato comigo, facebook.com/ThiagoTMendes ou ThiagoTMendes no Twitter, @ThiagoTMendes. Meios não faltam, né, meus amigos? Exato. comente-nos, escreva-nos e... patrocine-nos. Olha aí, cada dia mais sincronizado, hein? Isso aí. Só cortando a gravação, Wellington, você tá gravando? Sim, amor. Ah, que bom, velho. Sim, eu tô gravando. Ah, tá. Pera aí rapidão também. Calça o seu chinelo, senhora, você vai mimir. A hora que vocês quiserem, vocês podem chamar, você sabe, né? Tempo. Então põe lá o travesseiro. Ô, Diego. Oi? Eu sei que você tá conversando com a Sara, mas a gente não precisa ouvir, não. Tá gravando, viado. Ué, você estava falando de coisa aleatória aí, eu não sabia. Ela é aleatória, não era do programa, não? Eu acho que era. Mas o Thiago interrompendo a gravação aqui, rapidinho, você tá gravando, mas na época meu deu problema. Ô, mas e aí? Você não sei o que, não sei o que. Vai. Tá certo, eu te dou, Thiago, filho da puta. Para de digitar e vamos gravar esse negócio direito. É muito boa. Então. Ô, cara, deixa eu falar com vocês uma notícia aqui rapidão, que é paralelamente. Ô, Thiago, você acredita que uma mulher lá nos Estados Unidos, ela processou uma empresa de publicidade porque ela posou nua na Playboy e os caras demitiu ela da empresa, velho? Que é isso? Ela participou de uma seleção, aí o cara falou com ela que ela não ia ser demitida e ela apareceu na capa, ela superou 400 mulheres, velho, por aparecer na capa, o cara falou e demitiu ela, velho. Cara, e a mulher, tipo, é uma coroaça! Eu acredito que... Poxa, só tem uma explicação, o cara ficou com inveja... Cadê essa? O cara ficou com inveja do corpo dela, só pode... Ah, cadê, cara, tipo assim, deve ter sido aquele chefe assim, cara, vou demitir porque ela não quer dar mole pra deixa mim. Deixa a mulher que quer ficar pelada, deixa ela ficar pelada, velho. Oh, e a capa dela, a mulher nem aparece nada, velho, o cara foi um otário. Não, mas a capa não aparece nada, e o recheio? Não, mas a notícia não diz que capa... ela estampou o recheio, né, mas só fala que ela apareceu na capa. Se bem que é Playboy, mas... Playboy não mostra nada, você vê mais naquelas revistas de calcinha sutiã do que na Playboy. Acabou. Oh, não! Não!